Happy Lord, peace, é o Saint, com breu. Dry. I kill every day, yeah. Subindo no topo sozinho, não piso ninguém, yeah. Não pintei o cabelo de loiro, mas tô pense bem, yeah. Já sabem que o vice é um rap assassino de rap. Sem não convencem, nunca me vence. Espírito de lá, kill every day, yeah. Subindo no topo sozinho, não piso ninguém, yeah. Não pintei o cabelo de loiro, mas tô pense bem, yeah. Já sabem que o vice é um rap assassino de rap. Sem não convencem, nunca me vence. Espírito killer, ei. Lutei pra entrar, já não vou sair. Todos esses rap eu já comi. Eu vou fazer carreira, vaca brasileira. Olha como o nega mata faca, pera pouco, vou trocar de fôlego. O nega de 4 de abril, rap é sombrio. Só que a paz me abra. Apesar de ser fresh, tô sempre bem quente. Que agora pareço febril. Apenas no meu eu confio. Fecho o focinho, demais eu sou no desafio. Eu vago a tua carreira, meu mano. Juro, eu não preciso de tra. Tão acorrentado, eu sou o mal. De para o bar, tipo chuchu. Bau, bau, não sou perfeito, mas sou bem feito. Tirando o defeito, isso é o feito. Fala como nega, tu é só um feito. Eu estava na via com todos, meu nigga. Na via, havia o rei que girava a família. Só que o vice na esquina. Every day, yeah. Subindo no topo sozinho, não piso ninguém, yeah. Não pintei o cabelo de loiro, mas tô bem, bem, yeah. Já sabem que o vice é um rap assassino de rapper. Sem não convencem, nunca me vencem. Espírito killer, kill every day, yeah. Subindo no topo sozinho, não piso ninguém, yeah. Não pintei o cabelo de loiro, mas tô bem, bem, yeah. Já sabem que o vice é um rap assassino de rapper. Sem não convencem, nunca me vencem. Espírito killer. O rap parece uma selva. Eu sou leão, tu és a zebra. Sou predador, tu és a presa. Minhas páginas são irmãs e o soco do Senna. Tu manda boa de boca, mas ninguém tatura. Levo este nigga de macon altura. Tipo água, minha rima é pura. Subindo pro topo, tô falando altura. Essa vossa rima eu dou cabo dela. Ela me deu a pulse, eu dei cabo nela. Eu mando bombas que estou em carreira cadena. Tô uma estrela. Esse nigga sou mesmo arrogante. Quando eu sou meu filho, eu sou pai grande. De pronto, viro, dele é tua gangue. Eu sou bom na cama, tua baby sabe. Essa rima bate em parecer Van Damme, like, oh. Eu não sou dois, nem sou número. Sou o princípio de todo esse grupo. Não levo só tu, levo teu conjunto.